Eu perguntei essas para as professoras, essas perguntas foram elaboradas por eles mesmos, tem certeza? E ela foram eles. Cada uma que eu fiquei de calça apertada, né? Não sabia como me sair. Mas obrigado pelo carinho. Muito embora eu tenha recebido essas homenagens todas, e eu entendo que o meu papel é esse, servir. E eu quero continuar servindo. Eu quero ser para você o pastor que você precisa. Eu digo que você precisa, não o que você quer. Às vezes o pastor que você quer é um sujeito que é permissivo, aquela coisa toda, mas o pastor que você precisa é o que eu gostaria de ser. É o que eu batalho para ser e quero continuar assim. Isso significa que eu vou ser bom em alguns momentos, outros eu não vou ser tão bom assim. Mas eu sei que isso será bom para a sua vida espiritual. Orem pelo pastor, orem por mim, para que Deus me dê sabedoria. Orem pela minha família, porque não dá para ser pastor se não tiver alguém por trás que dê um suporte. E a esposa do pastor é uma pessoa muito especial nesse processo. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa. Ela tem sido uma pessoa que me dá um suporte muito grande. Sem ela ia ser muito mais complicado. Louvo a Deus porque ela não dificulta em nada. Ao contrário, me dá força em tudo. Eu digo isso porque você deve saber de histórias de mulher de algum pastor que dava problema. Enfim, minha esposa não. Ela participa de tudo. Ela me ajuda muito. E meus filhos também, eles participam de toda a minha vida, como foi dito aqui. Eu louvo a Deus pela vida da minha família. E orem por nós. O presente que eu gostaria de receber de vocês é o seguinte. Eu me comprometi e me comprometo toda vez a ser fiel à palavra do Senhor. Gostaria que você se comprometesse em se unir ao pastor na prática da palavra do Senhor. Porque eu não quero brincar de igreja, não quero brincar de ser crente. Eu quero ser crente de fato e de verdade, quero pregar a palavra e gostaria que vocês quisessem de fato um pastor assim, que pregue a palavra, que viva a palavra, que ensine a palavra, para que vocês sejam grandemente edificados. Nós lemos pela manhã hoje o texto de Josué, capítulo 1: ser forte e poderoso, não se afaste do livro desta lei, nem para a direita nem para a esquerda. E Josué falou isso ao povo, e o povo: Josué, faça isso, seja assim realmente, e nós vamos estar com você. Que essa seja a posição de vocês também, que queiram um homem de Deus que sirva a Deus e que conduza a igreja nos caminhos do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs. Se vocês derem o suporte, eu entendo, eu vou fazer tudo o que eu puder, porque eu estou cheio de entusiasmo, cheio de garra, cheio de vontade de fazer o que é melhor, o que for melhor para o reino do Senhor. E se você me der esse suporte, então está tudo certo. Deus será conosco. Muito bem, meus irmãos e irmãs, vamos abrir a nossa Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Versículos de 1 a 9. O Duda hoje pela manhã quase acabou com o meu sermão, mas aí depois eu pensei assim: irmão, bom, se ele falou isso daí, se eu já tinha de antemão preparado esse sermão, é porque Deus quer que a gente pense nisso mesmo. Então, se isso for repetitivo, é porque você precisa ouvir de novo essa mesma palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 13, você vê aí no seu boletim. Versículos de 1 a 9, e o tema da nossa mensagem é: quem tem ouvidos, ouça. E você vai entender ao longo da explanação desse texto. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9, diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande. Por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido, assentou-se Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ler o versículo 9 juntos, a uma só voz? Vamos ler? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu peço nesse momento que Tu mesmo fale aos nossos corações, que o Espírito do Senhor esteja movendo cada mente, cada coração nesta noite, pois nós queremos ouvir o Teu recado, nós queremos saber qual é a Tua vontade, nós queremos andar conforme o Teu querer. Por isso te pedimos, ó Deus, não permita que nada que seja externo interfira nesse momento tão especial que estamos tendo aqui nesta hora. Que o Teu Espírito tenha liberdade, ó Deus, para agir no coração de cada um de nós. Usa o Teu servo, ó Deus, que eu seja apenas e tão somente um instrumento nas Tuas mãos. Que o Espírito do Senhor traduza esta palavra e fale ao nosso coração, de maneira que o desejo do Seu coração se cumpra na vida de cada pessoa que está aqui nesta noite. Pai, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Na quarta-feira, nós estudamos aqui sobre Isaías capítulo 55, e eu fiquei, num certo sentido, espantado com a declaração que já é muito conhecida por todos nós, quando a palavra do Senhor, através de Isaías, diz: porque os meus caminhos não são os seus caminhos, nem os meus pensamentos os seus pensamentos. E aí o texto diz: assim como a terra está distante do céu, assim estão os meus pensamentos dos seus pensamentos e os meus caminhos dos seus caminhos. Eu falei: meu Deus, que a gente possa entender isso. Meus irmãos e irmãs, imediatamente lembrei de uma mensagem que ouvi do pastor Paul Asher, que você pode acessar no site da igreja. Ele pregava para uma multidão de jovens, me parece que era um congresso jovem. Ele dizia com bastante empolgação, com bastante autoridade, que eu gostaria de dizer, com bastante autoridade: eu fico entristecido, dizia ele, porque eu imagino que muitos de vocês não estarão no céu, e isso dói no meu coração. Por que ele disse isso? Porque muitas vezes a gente quer agradar a Deus, a gente quer fazer a vontade de Deus, mas será que aquilo que estamos fazendo é de fato a vontade de Deus ou é a nossa própria vontade? Por isso que o texto de Isaías diz: porque os meus caminhos não são os seus caminhos, nem os meus pensamentos os seus pensamentos. Muitas vezes você e eu podemos achar: bom, nós estamos fazendo a vontade de Deus, mas será que Deus sabe disso? Você está fazendo a vontade de Deus mesmo ou está fazendo a sua própria vontade? Como é que eu vou saber se aquilo que eu estou fazendo está de fato agradando a Deus ou não? Como é que eu vou saber se as minhas atitudes realmente são as mesmas que o Senhor gostaria que eu fizesse? Como é que eu vou saber se os meus caminhos, os meus pensamentos são de fato os mesmos caminhos e os mesmos pensamentos do Senhor? Aí eu lembrei-me também da mensagem de a outra quarta-feira, quando a gente estudou sobre Tiago capítulo 1, quando o Tiago diz que sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ele diz: sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar, porque a justiça do homem não produz a justiça de Deus. E aí ele diz, vocês têm que ser prontos para ouvir a palavra do Senhor. E aí depois, lá em Tiago, ele diz, e assim, se vocês o fizerem, vocês serão abençoados em tudo que vocês fizerem. Isso você vai ler lá no capítulo 1 do Tiago, quando ele fala da prática da palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus é pronto para ouvir. E aí eu destaquei o fato de que a gente é mais pronto para falar, né? Nem ouvimos, já estamos falando. Mas se nós formos prontos para ouvir a palavra do Senhor, ela penetrará no nosso coração e certamente a vontade de Deus se cumprirá em nós, porque a forma da palavra penetrar no nosso coração é através da audição, do ouvir. É por isso que a gente lê que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Me lembrei, então, do texto também de Romanos, no capítulo 12. Não se conformem com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovação da mente. Como é que a mente será renovada? A mente será renovada a partir do momento que eu ouço a palavra do Senhor e aplico a palavra do Senhor, deixo que a palavra do Senhor penetre meu coração. Então, à medida que eu vou permitindo que ela penetre e molde o meu coração, eu vou tendo a minha mente renovada. Se antes eu pensava de um jeito, agora eu penso de uma maneira diferente. E aquele jeito que eu pensava era o meu jeito. A mente renovada a partir da palavra do Senhor vai demonstrar o jeito de Deus. E aí eu olho para esse texto aqui, e olho também com muito temor e muito tremor, e a minha intenção em conversar com você sobre esse tema, e o texto diz no finalzinho, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é que nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Quando eu digo dar ouvidos, eu não estou falando apenas escutar. Escutar, fala, você não entende, não pratica nada. Dar ouvidos à voz de Deus. Se ouvirmos a palavra do Senhor e entendemos que é a verdade, eu vou aplicar isso ao meu coração. Porque se isso não ocorrer, nós vamos pensar que estamos fazendo a coisa certa quando estamos fazendo a coisa errada. Aí me lembrei do texto de Isaías, porque os meus caminhos não são os seus caminhos, nem os meus pensamentos, os seus pensamentos. E olha só a discrepância. Assim como a terra está distante dos céus, assim estão os meus pensamentos dos seus pensamentos e os meus caminhos dos seus caminhos. Como é que isso acontece? Como é que alguém se torna alguém tão distante de Deus e, ao mesmo tempo, pensa que está tão próximo de Deus? A gente vê a partir dessa parábola. Mas eu queria, por algum instante, chamar a sua atenção para o que diz os versículos 10 em diante, porque até o versículo 9, o nosso Senhor explica sobre a parábola do semeador. A partir do versículo 10, o que, que a gente lê aqui? A importância do ouvir, e a gente vê isso bem claramente a partir do versículo 10. Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, veja só, a vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles não. A vocês quem? A vocês que ouvem a palavra. Foi dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Mas a eles não, aqueles que não ouvem, a esses não foi dado o privilégio de conhecer o mistério do reino de Deus. Versículo 12. A quem tem o conhecimento do reino será dado. E a este, e mais a eles não, a eles digo os que não têm. A quem tem será dado e este terá em grande quantidade. de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. O que faz parte do reino e compreende o reino, que aplica a palavra do Senhor em seu coração, a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem. Veja só a situação daqueles que não praticam a palavra, que são apenas ouvintes. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Versículo 14. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz exatamente assim: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. E ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Aqui nós vemos a distinção, e aí é daquele que ouve a palavra de Deus e aquele que não ouve. E também vemos a bênção que recai sobre aqueles que ouvem e praticam a palavra do Senhor e aqueles que não fazem. Mas aí vamos lá. Como é que a gente pode fazer para que, de fato e de verdade, a palavra de Deus penetre no nosso coração, de maneira que transforme o nosso coração, transforme a nossa mente, de maneira que possamos nós ser grandemente abençoados por Deus, assim como nós vimos lá em Tiago, que diz que você será abençoado naquilo que fizer, bem como vimos lá em Gênesis, na vida de José, quando foi um jovem, que o texto diz: tudo que José fazia, Deus abençoava. Porque ele era um homem, era um jovem, que praticava a palavra do Senhor. Muito bem. E aí, então, Jesus começa a ensinar e começa a falar da parábola do semeador, para explicar o que eu devo fazer e também o que eu não devo fazer para que a palavra de Deus penetre no meu coração. Versículo 3 diz: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, por isso ele entrou no barco e assentou-se. O povo reunido na praia, Jesus falou-lhe em parábolas, dizendo. E aí Jesus vê aquele cenário, pensou: vou me sentar, subir no barco e vou ministrar na vida dessas pessoas, para que eles entendam o que de fato precisam fazer, para que tenham o mesmo pensamento e o mesmo caminho que eu tenho, para que não se enganem, para que não pensem eles, assim como o Tiago diz lá, para que não se enganem a si mesmos. Porque o texto de Tiago diz que aquele que ouve a palavra do Senhor engana-se a si mesmo. Para que não nos enganemos. E isso eu digo por quê? Porque imagino que muitas pessoas que hoje estão nas nossas igrejas, ouvindo os sermões e cantando e levantando as mãos quando cantam, não estarão no reino do Senhor. Porque não colocaram em prática a palavra do Senhor. Como é que isso acontece? Ele diz que o semeador saiu a semear, e versículo 4 diz assim: quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Quando eles saíram a semear, quando o semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho. E o texto diz que as aves vieram e a comeram. A gente vai entender o significado desta parábola a partir dos versículos 16 em diante. Versículo 19 por 18 diz: portanto, ouçam o significado o que significa a parábola do semeador. E ele começa pela primeira que já foi mencionada por mim. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, ele arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente, quando ele fala da semente que cai à beira do caminho, a explicação do nosso Senhor Jesus é: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, quando alguém, vejam que o texto diz, quando alguém ouve e não a entende, por que não entende? Porque não deixe que ela penetre em seu coração, nos seus ouvidos e vá até o seu coração. Quando você ouve, fica com aquela mensagem só aqui, na mente, nos seus ouvidos, e não permite que ela penetre, não dura muito tempo, Satanás vem e arranca aquela palavra que você ouviu, que você sabe que é verdade, mas arranca aquilo e depois, logo depois você esquece. Quantas vezes você veio à igreja e Deus falou ao seu coração? Quantas vezes você leu a palavra e Deus falou ao seu coração? Mas ao invés de você colocar em prática, e ao entender significa, bom, eu ouvi, eu sei que isso é bom, agora eu vou colocar em prática, vou fazer uma experiência na minha própria vida. Mas eu fico com aquilo só na mente, mas não coloco em prática. Aí vem Satanás e arranca aquilo da sua mente, do seu coração, e logo depois você esquece e volta a fazer e continua a sua vida como era antes. Muitos de nós temos ouvido os sermões, mas qual o efeito dos sermões que você tem ouvido na sua vida? Muitos de nós temos ouvido a voz do Senhor falando ao nosso coração, mas qual de nós temos praticado aquilo que nós temos ouvido? Eu me lembro do pastor Josué Martins, que ele disse que pregou lá um sermão. Aí quando chegou à porta, alguém chegou e disse para ele assim: pastor, que sermão maravilhoso. E aí ele deu um negócio nele e falou: pena que você não coloca nada disso em prática. O que acontece conosco frequentemente? A gente ouve muitos sermões. A gente compra ou vê lá as mensagens lá na internet. A gente compra CD do Silas Malafaia, eu ouvia muito antigamente do Caio Fábio e não sei mais quem, e houve aqueles sermões todos. Eu pergunto: que diferença fez? Você gostou do sermão, mas aquilo penetrou no seu coração ou ficou só aqui? Você vai perceber que você gostou daquilo, aquilo foi importante, foi interessante, mas o tempo vai passando e você vai o quê? Esquecendo. Sabe por que Satanás chegou lá e tira? Porque você não deixou que a mensagem penetrasse em seu coração. Então não adianta muito a gente ouvir, só ouvir, mas não deixar que a palavra penetre no nosso coração. O texto diz que essa é como aquela semente plantada à beira do caminho, que Satanás vem e atira. Isto é, você ouve a palavra, você sabe que a palavra é boa, mas não entende, isto é, não deixa que ela penetre seu coração. Quantos sermões ouvimos? Quantas vezes Deus falou conosco através da sua palavra? E qual é o efeito disso na sua vida? Eu lhe pergunto. Qual o efeito disso na sua vida? Foi transformada pelo poder da palavra? Ou você continua o mesmo? Muitas vezes olhamos para esse texto e pensamos: ah, isso não tem nada a ver comigo. Mas se você ouviu tantos sermões assim e a sua vida continua a mesma, você se enquadra nesse contexto. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Não vamos deixar que Satanás tire da nossa mente. Quando ouvimos uma palavra, vamos aplicar. Quando eu estava afastado do Evangelho, depois que eu voltei, Eu falo, eu não quero saber quem vai pregar, se é pastor, se é missionário, se é uma irmã ou um irmão qualquer, eu vou lá para ouvir o que Deus quer falar comigo. Meus irmãos e irmãs, eu ficava lá ouvindo os sermões, às vezes vi um missionário, e tudo que era culto eu ia, até culto de MCA eu ia. E a mulherada falava lá e o Espírito Santo falava, eu saía de lá sempre com alguma coisa, eu permitia que a palavra de Deus tocasse, transformasse meu coração. O que você faz com a palavra que você ouve? O que adianta, então, ouvir a palavra do Senhor? Tem modificado a sua vida? Pense nisso. Porque talvez a sua vida, você não tenha sido abençoado naquilo que você faz, porque você não é um praticante da palavra. Muitas vezes, o seu caminho e o caminho de Deus, os seus pensamentos, os pensamentos de Deus são tão distantes, porque a palavra é ministrada e você não faz absolutamente nada com ela. Depois a gente pula para o versículo 5 do capítulo 13. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. A interpretação que o Senhor Jesus faz desse versículo, nós vamos ver do outro lado, no versículo 20. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo abandona. Agora nós estamos falando aqui sobre um coração ou alguém que tem um coração como um terreno pedregoso. Eu, quando morava em São Vicente, eu me lembro de um caroço de feijão que estava jogado no quintal, nas partes dos fundos lá de casa. Chovia, fazia sol e eu só ficava olhando aquilo. Aí aquela semente brotou. Como era piso frio, assim, não tinha para onde. E o próprio sol matou aquela semente. E aí isso me fez lembrar desse texto aqui. O texto está dizendo que a semente caiu no terreno pedregoso. E aí, então, porque não podia penetrar a raiz, o sol bateu, e logo aquela semente morreu. É isso que o texto está dizendo. E no versículo 20, o texto diz, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. O texto agora está se referindo àquelas pessoas que recebem a palavra de Deus com alegria. Ouvem a palavra e até pensam, agora eu vou fazer isso, e até começa a fazer. É aquele irmão ou aquela irmã que tem muita iniciativa, né? Não, agora eu vou ter uma vida fiel e vou fazer, e aquela coisa toda. Mas, contudo, como temos que renunciar a muitas coisas, como temos que nos submeter a Deus, a gente tem um pouco de problema com isso, aí endurecemos um certo sentido do coração, e aí aquela semente começa a brotar, mas não penetra no nosso coração. Para que você tenha um exemplo bem claro a respeito disso, a gente pode olhar lá no passado e olhar para o povo de Israel, que Hebreus fala, quando ouvides a minha voz, não endureçam o vosso coração, como fizeram o povo lá de Israel, que ficaram 40 anos no deserto. E qual foi o problema deles? Deus os abençoou, Deus os tirou lá do Egito, Deus os trouxe, Deus disse, olha, vou levar você para uma terra que mana leite e mel, eu vou abençoar vocês grandemente, somente façam tudo o que eu mandar. E aí o povo no meio do caminho só reclamava, só murmurava, só porque tudo que acontecia reclamava, ô Moisés, foi para isso que você trouxe a gente aqui, e só reclamava. Por conta disso, aquele povo ficou 40 anos no deserto. Muitas vezes a nossa vida não vai para frente, a gente fica 40 anos no deserto, porque nós endurecemos o nosso coração, não permitimos que a palavra penetre e transforme o nosso ser. Eu gosto muito da palavra do Senhor quando fala que o Espírito Santo penetra até a divisão da junta e da medula, da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. A palavra do Senhor é capaz de penetrar no mais profundo do nosso ser, e é capaz e é poderosa para transformar, mas o coração aqui foi endurecido. Não deixaram a palavra penetrar. E eu acho interessante o que o texto diz aqui. Quando surgem alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Como surge uma tribulação, um problema, como aconteceu do povo lá do Egito. Ah, Moisés, agora? Não temos água. Foi para morrer de sede que você tirou a gente do Egito. Deixava a gente morrer lá. Ah, Moisés, estamos com fome. Como quando vem as tribulações, já logo começam a murmurar e aí demonstram verdadeiramente com quem são. Quando surgem a perseguição, a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Aqueles que ouvem, mas têm o coração duro, não permite que a palavra penetre em seu coração e vá lá no fundo e transforme o seu ser, é aquele tipo de pessoa que quando passa por alguma dificuldade já amaldiçoa Deus. É, se o Senhor tivesse mesmo comigo, isso não teria acontecido. É, estou chateado com Deus, Ele permitiu que tal coisa acontecesse, não vou para a igreja mais não. É, estou de mal de Deus, não vou, não estou orando, não estou falando com Deus, porque Ele permitiu que tal coisa acontecesse. Senhor, por que o Senhor permitiu tal coisa? A gente vai perceber quem é aquele que tem o coração endurecido como pedra quando vem as tempestades da vida, quando vem as dificuldades. Aí a gente vai saber quem são essas pessoas. Aí abandonam a igreja, abandonam a palavra do Senhor, abandonam o próprio Deus. Ou se aquilo que desejam se cumpre, deixam Deus de lado. Eu me lembro sempre de pessoas que oram a Deus para que Deus os abençoe, e a gente faz muito isso aqui. E depois que é abençoado por Deus, ó, tira o time do campo. Ah, agora eu não posso ir, porque eu estou com esse problema, estou trabalhando muito, estou fazendo muito isso, muito aquilo. Então, aqueles que ouvem a palavra do Senhor e não as pratica ou endurece o seu coração, são aqueles que, quando surgem as tribulações, as dificuldades da vida, ou a perseguição por causa do Evangelho, porque a gente precisa pagar um preço enorme, e quem ouve, pratica, logo abandona. Tem muita gente que não vive a palavra do Senhor e os seus pensamentos e os seus caminhos estão distantes do Senhor porque não deixaram a palavra penetrar, endureceram o coração. Mas a palavra do Senhor para você e para mim nessa noite é: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Você pode repetir comigo? Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, como fizeram o povo lá no Egito. E por isso, 40 anos ficaram lá. E o pior, os que saíram não foram os que chegaram. Essa foi a maldição que recaiu sobre a vida daquelas pessoas. Terceiro lugar, e a gente vai ver no versículo 7, outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Versículo 7 agora fala daquela semente que caiu entre espinhos. Vamos dar uma olhada agora aqui, no versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Agora, uma outra coisa, acontece com aqueles que ouvem, mas não deixam que a palavra penetre no seu coração. O texto está chamando desse de um solo onde as sementes, diz aqui, outra parte caiu entre os espinhos. E à medida que aquela semente foi brotando, os espinhos iam sufocando e acabou com que aquela semente fosse sufocada e morta. E o que, que pode fazer com que a palavra do Senhor seja sufocada no nosso coração e não frutifique? Versículo 22 explicou: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações da vida e o engano das riquezas a sufocaram, tornando-a infrutífera. Muitos dos que ouvem a palavra do Senhor e não as praticam são considerados como essas pessoas cujas palavras caem lá no seu coração, mas permitem que as situações, as dificuldades desta vida sufoquem. Veja que o texto diz claramente aqui, semeando entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida, eu percebo que as pessoas do nosso tempo estão muito preocupadas com esta vida, estão muito preocupadas com o que beber, o que vestir, o que comer. E o nosso Senhor já disse anteriormente, no capítulo 12 do Evangelho de Lucas: não fiquem ansiosos por coisa alguma. Não fiquem ansiosos pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber, pelo que há vez de vestir. Pois o nosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Fiquem tranquilos, porque essa é a parte de Deus. Mas muitas vezes não confiamos o suficientemente em Deus e fazemos aí confiamos em nós mesmos, e aí então as preocupações desta vida, conforme o texto nos diz aqui, desta vida, sufocam a palavra do Senhor que foi implantada em nós. Pode perceber, um dia você veio, Deus falou ao seu coração, você saiu daqui, poxa, mas agora tenho a conta para pagar, tenho que, meu filho não sei o quê, amanhã vou ter que trabalhar. Ou você está aqui agora e já está pensando na sua semana, nas coisas que você vai ter que fazer, vai ter que comprar, vai ter que cumprir, aí fica preocupado com as coisas dessa vida. Eu não estou dizendo que você não deve se preocupar, porque você tem que ter responsabilidade. Mas essas coisas têm dominado você mais do que a palavra do Senhor. Quer dizer, você ouve a palavra, mas não permite que a palavra penetre, porque você, logo que ouve, você já começa a ficar pensando nessas preocupações. E eu fico imaginando, nesse momento mesmo, enquanto eu falo aqui, talvez alguns de vocês estejam pensando: amanhã tem que acordar cedo. Ih, eu tenho que acordar 5 da manhã, porque eu vou fazer não sei o quê. E o pastor falando aqui. E terça-feira, então? Ixi, essa semana inteira vai ser difícil. E aí, quando você se deu conta, o pastor acabou o sermão e você não sabe o que, que o pastor... As preocupações da vida já distraiu você. E muitos de nós não deixamos que a palavra penetre no nosso coração, porque ao sair daqui já começamos a... Não, queridos, aquietai o vosso coração. Confie em Deus. Ele sabe das coisas que vocês precisam. Mas as inquietações dessa vida têm que ocupar o nosso coração. E depois o texto diz: e o engano das riquezas, aquele desejo de querer ter e não ser, o desejo das riquezas, isto é, o desejo de alcançar o seu propósito em termos financeiros, querer ser rico, buscar... Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que... conquistar, eu tenho que ter 2 empregos, eu tenho que não sei o quê. Só fique pensando em dinheiro, quando começa a pensar, você começa até a fazer aquele barulho na cabeça, aquele barulho de caixa, de registradora. Enquanto meu ouvido fica zumbindo por conta do problema que eu estou tendo aqui, no ouvido de outros fica... aquele barulho de caixa registradora, porque só pensa um dinheiro. E o texto diz aqui que não devemos fazer assim. E o engano das riquezas a sufocam. O engano de querer ter a sufocam. Muitas vezes, ao invés de buscar ser, buscamos ter. E buscar ser é melhor do que buscar o ter. Porque se você for, você vai ter. Deu para entender isso tudo que eu falei? Até eu me confundi. Se você for, você vai ter. Mas se você quiser ter, você não vai ser. A gente está caminhando na direção errada. O Senhor quer que nós sejamos. Mas nós estamos preocupados com os valores desta vida, com o engano dos valores desta vida. Vou querer ter, e esquece do ser. E aí depois você vê que o texto termina dizendo uma coisa muito importante e profunda aqui. Tornando-a infrutífera. Uma pessoa infrutífera. Uma pessoa que, a partir dela, nada de bom na visão divina pode fluir. Por isso que eu falo que os caminhos do Senhor e os meus caminhos, os pensamentos do Senhor e os nossos pensamentos são distantes, e estão distantes um do outro. Porque eu não deixo que a palavra do Senhor penetre no meu coração. E versículo 7, versículo outro diz, outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí nós temos a interpretação no versículo 23, que diz, e finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Muitas vezes, e eu olho para esse texto, eu percebo que as pessoas querem ser abençoadas por Deus. Mas não querem fazer nada para que essas bênçãos recaiam sobre a sua vida. Quer que o pastor chegue aqui, faça uma oração e você sai daqui já tranquilo pensando, bom, agora o pastor já orou, eu estou abençoado. Eu fui para a ceia, tomei a ceia, agora eu estou abençoado pelo mês inteiro, não posso deixar de ver. Mas isso não funciona desse jeito. Existe uma palavra que é muito importante aqui, que vai fazer com que você seja abençoado ou não naquilo que você fizer. É obedecer a palavra do Senhor. E a gente vê isso muito claramente nesse versículo, quando o texto diz, e finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. Ouve a palavra e a pratica. Hoje Deus falou comigo. Deus falou que eu preciso ser uma pessoa mais sincera. Eu minto muito. Você vai, a partir de hoje, não minto mais. Senhor, me dá forças. Eu não quero mais mentir. Eu tenho vivido uma mentira. A minha vida é uma mentira. Eu não quero mais mentir. Me abençoe. Esse ouviu a palavra e entendeu, isto é, colocou em prática. E o texto diz que os que tais coisas fazem, a vida dessa pessoa é uma vida frutífera. Este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, de 60 e 30 por um. É o mesmo que dizer, esse sujeito que é obediente à palavra do Senhor, é aquele que, como o Tiago disse, será abençoado naquilo que fizer. Porque ele terá uma mente renovada. Ele vai pensar como Deus pensa, ou mais próximo daquilo que Deus pensa. E, portanto, vai agir como agiu José. Longe de mim fazer algo contra o meu Deus e contra o meu Senhor. E o texto dá conta de que tudo que José fazia, Deus abençoava. Tudo que José colocava a mão, prosperava. Porque ele era um homem que praticava a palavra do Senhor. Ele não era apenas um ouvinte, era um praticante. E aí eu volto e pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, o que você faz com a palavra do Senhor que você ouve? Que tipo de solo é o teu coração? E você pode analisar pelos resultados que tipo de solo você é. Você tem sido abençoado grandemente, frutificado, conforme o texto diz aqui? Ou quando vem a tempestade da vida, você fica logo chateado, logo amuado, logo querendo botar a culpa em Deus? Então, seu coração é como uma pedra, pedregoso. Ou você é aquele tipo de pessoa que ouve a palavra, mas aí depois, poxa, mas só que tem as coisas lá fora que eu gosto, tem o futebol, tem a balada, tem as festas, essas coisas sufocam toda a palavra que você ouviu. Ou você é daqueles que ouve a palavra e até gosta, mas não deixa que ela penetre, Satanás vem e arrebata. Você vai entender, e creio que entendeu, que tipo de solo é o seu coração. Ou você é daqueles que ouvem e praticam. Meus irmãos e irmãs, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Nós precisamos dar um testemunho vivo de servos do Senhor. E um testemunho vivo que reflita a glória do nosso Senhor vai depender da obediência à palavra. Chega, queridos, de brincar de igreja. Chega de ouvir e não fazer absolutamente nada. Eu volto a perguntar o que você está fazendo com a mensagem que você tem ouvido. O que você vai fazer com a mensagem que você ouviu hoje? Não importa se você gostou, porque como o pastor Josué disse, ele vai dizer, ah, pastor, que sermão maravilhoso. Fala, mas e aí, o que você vai fazer com ele? Quer ver uma coisa interessante? Muitas vezes, ah, que sermãozão, o pastor pregou domingo passado. Qual foi o sermão que o pastor pegou no domingo passado? Domingo passado. E fica lá pensando. Depois se dá conta que nem veio domingo passado. E ainda fica querendo lembrar qual o sermão. Quer dizer, que distração. E quando vem, o que o pastor falou? Olha, eu acho que se eu não me engano e não me falha a memória, eu não tenho a menor ideia do que o pastor falou no passado. Meus irmãos, é o seguinte. Eu sou um pastor. E a minha obrigação, meu dever é pregar a palavra do Senhor para você. E a palavra do Senhor para nós nesta noite é: ouça a palavra e pratique. E o Senhor diz de uma maneira bem mais dura do que eu. Ele diz: olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça a palavra do Senhor. E conforme o último versículo diz, aquele que ouve e entende e coloca em prática, esse será abençoado, será um crente frutífero. Como José diz, como o Tiago diz, será abençoado naquilo que fizer. E eu não estou vendendo um sonho para você. Eu estou simplesmente reproduzindo uma história que é a verdade de Deus expressa nas Escrituras. Que Deus te abençoe. Amém. Curve as suas frontes, nós vamos orar. Senhor, ó Deus, trabalha nos nossos corações nesse instante. Trabalha em nossos corações. O Espírito do Senhor nos incomode. Que o Espírito do Senhor nos faça refletir sobre a verdade. Fale ao nosso coração, Deus. Muitas pessoas estão aqui nesta noite. E eu não sei qual é a condição de cada uma delas. Mas eu decidi ouvir e praticar a Tua palavra. É difícil, ó Deus. Mas eu tomei essa decisão. Se nós queremos ser uma igreja de fato e de verdade, se nós queremos ser abençoados naquilo que fizermos, e não só pela bênção, mas pelo fato de ter o mesmo pensamento e o mesmo caminho do Senhor, que trará paz ao nosso coração, se nós o fizermos, que alegria teremos. Ó Deus, quantas pessoas aqui estão com seus corações aflitos, entristecidos, porque ouvem a verdade e não as praticam. Pai, eu não sei como as pessoas têm lidado com a Tua palavra, mas eu sei que o Senhor quer realizar uma grande obra na vida de cada um. Eu peço por nós todos agora aqui, que cada pessoa decida não só ser um ouvinte, mas um praticante da Tua palavra. Ó Deus, que seja assim em nome de Jesus. Amém.